venga con dientes que sea de fe. Estamos aqui em mais um Asilo Cast. Eu sou o Joel Suki e eu acredito na ficha do PC. Eu sou o Neto Maru e eu já joguei usando suplementos. Usando suplementos. Maria. E no episódio de hoje, um episódio especial, né? Diferente, né? Neto aqui. É o track bônus aí de um dos casters mais queridos da galera, né? Pois é, né, cara? A gente gravou aí um dia qualquer, né? De gravação. Uma situação bem inusitada, mas quem conhece o PC sabe que ele tá sempre pronto pra jogar, né? Pois é, né, cara? Essas gravações que a gente colocou aqui nessa edição especial são as gravações do Dia da Toalha, que a gente gravou lá sobre jogos antigos. E outra gravação foi dentro do carro, né, ali a gente conversando com o PC, ali o PC defendendo a ficha de RPG dele. Foi foda ali. O PC é o PC, né? Mas quem não conhece ele, filtre aí PC de Nomen e procure os casts que ele participa, que vocês vão conhecer um pouco mais sobre a vida desse figura. Exatamente. Essa edição não tem e-mails, né? É só pra dar um bônusinho a mais pra vocês, né? E tal, pros ouvintes. Sim. Pra eles saberem como é que é a nossa vida lá fora, né? Depois do Asilo Cast, né, cara? É isso aí. A gente tá aqui na coisa improvisada. O cara fica apontando a câmera. É muito foda. Cara, cara, bota óculos escuro, bota óculos escuro que passa. O cara fica olhando pra câmera, é foda. Vamos ver. Pede que tá invisível. É. Vem comigo. Eu sou o Joel Suki. E a gente tem aqui o Jota. A galera não gosta muito dele ali. Eu só dou minha opinião, pessoal. Gosta da minha opinião, pessoal. E aqui do meu lado tem o PC de Nomen. O cara aí, rapaz. Sumido, né? Então, vamos lá. Vamos lá. O que é que vamos tem? Lá. Começa a pauta. Agora que agora é os e-mails, né? Aí pronto, você vai continuar. Quando é os e-mails, filho. Pois é. Videogames, pode ser? Pode ser. Eu adoraria se fosse videogame. A minha formação de nerd começou nos videogames. Porque eu ganhei o meu primeiro videogame quando eu tinha 4 anos. Qual? Um Top Game. Um genérico do Nintendinho. O genérico do genérico, né? Na época tinha uma porrada de genérico, né? Hoje em dia também tem. Também tem, né? É pior, né? Polystation, né? Polystation é o melhor de todos. Polystation com cartucho. Na época, naquela época ali tinha mais, né? Tinha o Turbo Game. E o Xbox 360? Como é? O Xbox menos 360. E aí? Menos 360. Você vai ver a tua vida. Mas esse foi o meu primeiro videogame. Eu acho que eu tive sorte, porque o primeiro cartucho que eu tive no Nintendinho foi o Super Mario Bros. Já comecei... Começou bem, né? E tu, Jota? Eu, quando eu nasci na minha casa... Apareceu um negócio de dinâmica de grupo, essa coisa aqui. Meu nome é Jota, eu tô me curando. Meu nome é Jota, e meu primeiro videogame... É o AA, né? É o GA, né? GA, viu? GA, né? Olha aí. Nossa, desde que eu nasci na minha casa tem videogame. Primeiro videogame que a gente cara dá é porque já não, tinha. E a perspicácia de perceber isso no ato do nascimento é que não, é porque assim, antes de nascer. Já tinha videogame em casa. Meu irmão já tinha videogame. Então, eu desde que fala, eu nasci, rapaz! Eu o bala é tão gordo assim. Chegou o bala, rapaz, olha aí! O bala! Começou bem, mas já começamos falando de videogame aqui. E aí, vai. Ei, mas como é que tu conseguiu largar o Loma pra vir pra cá? Primeira vez que eu vejo. E aí, Senta aqui, lembro, senta aqui, bala. Quem nunca escutou, né, quem nunca escutou essa frase dos gamers, né? Verminoso. Esse bicho é verminoso. Pra quem não sabe, verminoso é aquele cara que joga muito, né? A gente tem ouvintes de todo o Brasil. Verminoso asilado. Verminoso asilado. O asilado é o cara que é o. Ah, mas asilado pode ser asilado de qualquer coisa, né? E tem um pato, e tem um pato. É. O cara, pra ser asilado, pode ser asilado de, sei lá, pão. Sanduíche. Olha, pão fala. Porque o pão sozinho não é suficiente, né, mano? Mas aí, Jota, fala da sua experiência de... Agora vai. Agora vai, né? Pois é, aí a Shibata tinha o Master System. Depois a gente teve o Mega Drive, depois o Nintendo. Tipo assim, no tempo do Master System eu era muito novo, então não lembro muita coisa. Mas depois que a gente pegou o Mega Drive, cara, o Mega Drive eu jogava muito Shinobi, cara. Era muito foda, cara. Mega foda. Cara, Shinobi era foda. Meu primo ele teve um Mega Drive também, aí eu joguei muito lá no Shinobi, mas o Shadow Dance. Shadow Dance é o que eu tinha. Cara, eu acho aquela fase, subir na torre, a Estrada da Liberdade, cara, é muito foda, velho. Eu não lembro dessa fase, não. Que é, você vai subir na torre, vai descendo os ninjas, vai tipo, chegando cada vez mais. Ah, sim. Aí quando você chega lá em cima, tem um boss, cara. É muito foda. Não, eu não cheguei nesse boss aí, não. Eu era noob. Ah, não sei se tu percebe, mano. Mas o nome do jogo é muito foda, mano. Shadow Dance, mano. Parece um disco da Lady Gaga, né? Realmente o nome é muito importante. É foda dele. Trabalho de marketing de jogos é uma coisa incrível. Até hoje, né, cara? A gente tem participantes periféricos, né? Como é o teu nome, velho? Ítalo. Ítalo? É. Olha aí o Ítalo aí. Aí. Hein, como é? E tu, mano? Qual foi o teu primeiro jogo aí? Master System, lá Kidzão. Caraca, meu. Meu primo que tinha. Aí eu cheguei, era mais novo, né? Que era meu primo mais velho. Aí eu sempre ia pra casa no fim, né? Eu fui jogando Master System, lá Kidzão. Que massa, doido. É massa, o bala contando que é todo... Aí eu dei, me dá esse videogame. Aí não, me dá esse videogame, Macho, toma, pelo amor de Deus, mano. Eu pensei, rapaz, ele tá caridoso demais. Você tem que chegar no Super Nintendo. Aí eu morri de alegre lá. É, mas sabe o que mais tem esse rapaz? E eu tinha tipo, a VHF, né? Aquele que ligava na rosca atrás, é um novo. Caraca. Ficava ali na rosca. Aí ficava todo chiado. Aí no dia que o Master System estava dando problema, porque minha mãe trouxe o refrigerante, caiu em cima, né? Ela tropeçou na porta assim, era de frente assim a porta, a televisão, ela pare, mãe, meu videogame! Aí essa lágrima, aí ia dar defeito, mas ficou boa. Cara, essa lei dos videogames, cara, eu chamo. O videogame tá morrendo, peraí, né? Aí eu peguei o videogame, botei a cabeça pra baixo assim, passar o líquido. Aí pra povo. Esse videogame era muito bom, cara, mas tem porque tinha o jogo da memória. Era. E depois? O Alex Kidd meu era da memória. Do meu amigo era o Sonic. Era o Sonic 3, acho. Sonic 3. Cara, era muito bom, velho, isso. O Alex Kidd foi épico, viu, cara? Tá doido, eu duvido que tenha alguém aqui que finalizou esse jogo. Finalizou, exatamente. Eu finalizei. Save State. Eu vi o final do jogo. Eu finalizei com 8 anos de idade. Agora. O final é comédia, né? Porque o cara pensa que é... Cheio de códigos, né? Depois tem que pegar a princesa, aí é difícil ter uns espinhos assim. Eu finalizei o Master 6 meses atrás. O Alex Kidd, quer dizer... O Master... Nossa, era o último jogo que eu faltava. Mas tem uma fase lá, falando sério, eu sei que hoje em dia a gente tá mais avançado, se eu tô jogando tudo. Mas tem uma fase lá que você passa assim, meu irmão, o cara, se não souber passar desse foguete aqui e morreu, volta pro começo, do Luiz. Mas se você pular errado isso no castelo lá do, antes do foguete, pronto, acabou o jogo. Acabou o jogo. Mas assim, se for observar, os jogos hoje são mais fáceis. É verdade. São mais fáceis. Hoje em dia você pula um desafio, save. Outro desafio, sei, aí tem checkpoint e tal, não sei o que. Antigamente eu morreu assim, na última fase, volta. Antigamente assim, chapa é o seguinte, 3 vidas, se não quiser. Morreu, né? Assim, tem um continuozinho aí na pena aí, né? A gente sacudiu o controle. Checkpoint, né? O pessoal dizia que gerava um continuo. continue, né? E era com ponto, né? Tinha esse caralho, você não sabia, ponto, não. Né? Na verdade, tinha com tecnologia do livro. E aí tinha um negócio que assim, você conseguisse colocar um código, aí você podia, né, fazer o continue. Kinect. Só que na verdade era por pontos, né? E aí, com o tempo, foi percebendo isso. Mas os jogos hoje, eles são muito fáceis. Sabe? Não, eles são o quê? Tá entrando o quê? Pra chamar mais atenção do público, pra vender mais? É. Eles não querem deixar aquela coisa difícil, né? Isso. Aí eles querem deixar aquela coisa um pouco mais só pra atrair o público em geral. Porque, aí, por exemplo, você mora Call of Duty, por exemplo, que é, né, hoje em dia. Aí você mora em um dos. Você quer dividir eu falo, a dificuldade? É, ele pergunta. Aí, Nenê, você quer mais de bagulho? Aí tu fica. Eu não sei o que é. Aí eu falei, aí o cara sempre me dá uma voadora, mano. Aí eu macho, eu não consigo passar desse primeiro cara, doido. Aí eu cheguei pivete, mas tá com defeito. Tá com defeito que o cara não passa. Nesse negócio de jogo fácil, hoje a gente tá até comentando. Que eu finalizei o Dishonored, cara, tipo 4 horas, cara. Você faz um jogo em 4 horas, cara, não tem graça nenhuma, não. Não, e custa R$ 200 num jogo de 4 horas. É verdade. É horrível isso. Não, eu vou dar cabelo preto, né, mano? Eu vou dar força finalizando 2 dias, mano. Eu acho que eu trabalho de noite, mano. Eu vou dar força, é, mano. Só se botar no Fire Hard, mas o caminhão mesmo. Cara, caminhão da Barbie? Pois é. E o Dino Crisis, PC? Dino Crisis foi o primeiro que tu jogou? Não. Top Gear. Top Gear. Cara, Top Gear é difícil, velho. Top Eu pensei que fosse lá, o Jurassic gente. Park, mano, que tu não, tinha jogado. Jurassic Park foi descobrir em 2005, mano. Descobriu o Brasil. Mas também. Tá fita existia? Sim. Ah, cheio. Porque no meu tempo, mano, só existia o que? Top Gear, pegou Ghost Go, Pinóquio. Que locadora era essa, mano? Pinóquio, cara. Pinóquio é difícil, mano. Pinóquio era legal, mas era muito fácil. Era fácil botar se não faz. Não, cara. E tinha dificuldade? Tinha, mano. Eu finalizei no fácil. Que na segunda fase do Pinóquio, mas tem que fazer uma dança no último, nos dois últimos caras. Ele fazia um movimento que não sabia como é que fazia, mano. Aí era isso, ele jogava a perna pra baixo, mas eu apertava o botão pra jogar a perna, só que ele jogava numa rasteira. E o Pinóquio não fazia isso. Aí eu ficava no game over e falei direto, aí, como é que faz isso aqui? Mas tu pode zerar hoje em dia, mas tem um Google. Não, aquele tempo ali, porque 6 anos de idade. Esse saúde de infância, né? Mas realmente os jogos estão fáceis mesmo. Só peguei ali chegar no seu. A gente que desenvolve é muito difícil pra gente. Tu é desenvolvedor de jogos? Caraca, Jorge. É muito difícil pra gente conseguir pensar num jogo e assim, poxa, acho que não vai ficar legal porque o pessoal não vai receber isso. É. Porque o pessoal vai ser difícil. O que eu vejo o pessoal falando, eu quero trabalhar no desenvolvimento, mas não quero trabalhar no desenvolvimento de jogos. O pessoal diz que é muito complicado e outra coisa, mas dizem que é mais difícil você trabalhar na. Você trabalhar pro jogador vencer seu jogo do que você fazer o jogo pro jogador. Não, isso é quando eu comecei. Você começou, morreu, pronto, acabou. É, mas você, aí, eu sou o jogo. Não, então, você percebe que. Pra você balancear aí, pra ficar no nível do jogador, é difícil. É, percebe, por exemplo, ali que. Mas mesmo assim, se um jogo que dê pra finalizar, é difícil. Um jogo que não foi um sucesso. Foi o próprio Shinobi, né, que saiu pro PlayStation 2. Tá doido, né, mano? E era ultra difícil, ninguém conseguia passar e a galera, não, esse jogo é ruim. Por quê? Porque não era fácil, né? Não, aí é a pessoa que tem o noob e o macaco, né? É difícil, pronto, não dá não. Aí o jogo é ruim. Não, você não passa, então. Você é ruim. Acabou. Ei, mano, falar disso, tem um amigo meu que escolheu um bom jogo que eu joguei é difícil, aquele Maui Malarge. Ele jogava muito louco, velho. É o Cold Shadow. Eu gravei recente. Joguei o do Nintendo e o da Sega. O da Sega é mais difícil. Aquele vira ninja? Ah, cara. Acho que aquele jogo é o meu jogo favorito até hoje. É, tinha um locador do Brasil. Mega é bem feito, né? Eu joguei o do dois na Nintendo. O da Mega Drive Super Nintendo, o pessoal tá brigando pra videogame que é melhor. O do Amiga tem as cores diferentes do cenário dele pro Nintendo. Igual o Aladdin, né? Aladdin Super Nintendo joga maçã, né? O do Mega Drive. É irado, viu? Ei, mas chega na penúltima fase ali do Maui Malarme, eu quebrei uma tecla, mano. Minhoca? É, de minhoca. Mas é isso aí, mano. Toda vez que eu falo de minhoca no cast, esse bicho fala, conhece o jogo? É, mesmo com esse jogo. Claro, cara. Mas ele sabe, mano. É uma marquinha que vai no espaço. Tem até o desenho. É, tem. Ele é uma minhoca na armadura, cara. Não é só ormidinho, não? É, ormidinho. É, mano, de minhoca. Meu Deus, não acredito. Vamos, agora, agora vamos fazer uma pesquisa de Ibope aqui. Qual... A galera ficou calada. Qual foi o videogame mais inacessível que vocês ganharam? Pô, tu tá considerando só console? É, todos os consoles, só os consoles. Eu considero o jogo, cara. Não, porque se fosse só no console, é meu computador que tô hoje. É, tá dando um melhor. Eu tive um Master System também, comecei com o Alex Cage. Aí foi Master System e PlayStation 2, pronto. Foi os meus videogames. Tu nunca teve o... Joguei nos meus amigos ricos. Experimentei todos os videogames. Cara, mas já saíram até hoje, mas eu não comprei nenhum. Comprei o Master e o PlayStation 2, pronto. Cara, eu sou pobre, mas tipo assim, meu pai se trabalhava na onda, tava gente. Meu pai tinha pena de mim, não. Você não tinha pena de mim. Você não tem pena de mim. Mas é porque meu pai jogava comigo, ele jogava Sonic junto, cara. Era não, maneiro. Meu pai jogava comigo, não. Minha mãe jogava comigo. A gente jogava Commons. E até hoje ela é melhor do que eu. Se meu pai fosse desse jeito aí, meu pai era desliga! Vai quebrar a TV! Bora, tá. Aí o 10 nem pega direito agora! Ei, o 10, né? Ei, bala, a televisão vai queimar, né? É. Aí me tá cheirando, não, o menino aí. Bota no caroço do feijão, menino. Ah, porque eu me lembro perfeitamente, mano, do dia. Eu me lembro perfeitamente do dia que eu cheguei em casa. Aí eu cheguei no quarto, aí tava lá a caixa do Super Nintendo. Vou me emocionar aqui. Bota a música triste. Tava a caixa do Super Nintendo em cima da cama. Caraca, bicho, quando eu vi aquela caixa. A caixa brilhava assim. É demais. Esse dia se mostra sexto, cara. Brilhava. É que a gente tinha o YouTube, que hoje em dia os pais dão a caixa do videogame, sabe? Tem tipo meia dentro. Uma pedra. Agora. Você tem que pegar, né? Na loja, os Nintendo. Né? Na feira é 40 conto, mano. Não, 40 também, conto. Cara, na época mesmo, era 150. Ah, era. O meu Super Nintendo a gente comprou usado. Lembrando que 150 conto. Não vou usar. Que soldado. Lembrando que 150 reais. Não, o quê? 5 mil reais. 150 reais era o salário mínimo, viu? Era mesmo. 180. E a vida era o que o cara tinha era 50 conto, mano. Ah, isso aí era. Agora o meu primeiro que mais marcou mesmo. Falei. Foi o Super Nintendo também. Foi assim, eu cheguei, pai, meu primo tem o Super Nintendo, porque ele tinha me dado o Master e ele gosta do Super Nintendo. Pai, eu quero o Super Nintendo pra ficar tocando fita com o George. Pai, eu quero o Super Nintendo, Aí, menino, vou te dar o Super Nintendo. Aí ele, porra, vou te dar. Aí, pai, é hoje? É não. É hoje? Aí já tava começando a ficar, é surpresa. É hoje? Pode ser! Aí eu ficava, mas todo dia, umas duas semanas, eu ficava esperando ele no portão. Todo dia. Aí chegou no dia, veio o carro aqui, abriu, fechou o portão. Na mão vontade, né? Opa, eu fecho. Fechei. Aí ele, mas você comprou? Abre o porta-mala. Abre o porta-mala aqui. Super Nintendo usando a caixa preta com algo um marazão punhão. Meu irmão, doido, pegar a caixa, nem abri, mano. Eu vi a caixa assim, botei em cima e ficou olhando. Vamos apreciar, né, a caixa. O pior. O processo de curadoria na caixa, né? No mesmo dia, tá com uma alegria de pobre do aeroporto. Aí eu botei, montei, cheirei de novo, tem um Super Mario dentro da caixa. Aquele cheiro de plástico novo, assim. E era maravilhoso, parecia que era um. Gasolina. Aí, gasolina. Liguei aqui, desculpa, então, imagem, né? HD, né? O teu era HD na época. Nem existia HD. HD. Aí eu cheguei, Jorge, eu não vou ligar pro Jorge, mano. Jorge, tem uma novidade. E aí, comprei o Spend, né? É, mas também tem uma novidade, comprei o Play 1. Ok. Aí pronto. Aí eu fiquei. Aí pronto. Aí pronto, meu querido, não vai saber nada. Não, Teu pai não comprou o meu dele, não. Foi não. Teu pai tem que fazer, vai comprar o do John. Mas eu vou pegar as fitas emprestadas, flashback. Como é que foi? Flashback era foda, velho. Agora o Play 1 realmente foi outro que me marcou ali. Eu me lembro que eu comprei de segunda mão, né? Meu pai, a enquete foi no conjunto Ceará, mano, pegar. De ônibus, né? De cara. Mas foi foda, o PlayStation 1 também foi irado. Eu já tinha... quadrado? É, o quadradinho, cinza. E na época eu já tinha comprado CDs de PlayStation sem ter o videogame. Eu fazia isso aí, eu guardava o dinheiro da merenda. Ah, não, eu vou comprar aqui os CDs, aí comprei Castlevania. Comprar carta, né? Comprei outros jogos sem ter o videogame, né? Eu fiz isso pra poder conter já jogado. Fiz isso pro PS2. Né? Eu fiz com o Play 2 também. Eu comprei o Onimusha, Final Fantasy e o futebol. Aí eu deixei guardado em casa e eu comprei memória card depois. Aí depois eu vi o Play 2. E eu falo raiva do jogo assim, sempre que ele não tá assim em você, né? Que nem tu aí, comprou o Nintendo, tem o Play 1. Eu comprei o Play 1, agora tem o Play 2. E o pior, mas eu comprei o Play 3, né? Trabalhando suado, o George comprou o Play 3, eu comprei o Xbox. Sério, foi sério mesmo. Aí nem eu não gosto do Play 3 não, da Sony. Mas eu jogo Play 1, Play 2, Play 3, já jogo da família da Sony até hoje. Não desmarece no Xbox, só nessa nem reparei. Aí nem eu comprei o Xbox, eu quero colocar na internet, jogar com meus amigos no trabalho. Ah! Aí todo mundo sabe que o Wii é o melhor. O Wii é um excelente videogame. Todos os videogames são excelentes videogames. O problema do Wii, que eu acho, pessoalmente, é que falta jogos third party pra ele. Tem mais jogos dele da Nintendo do que das outras empresas. Se as outras empresas olhassem o Wii como o Wii U também agora, tomara que alavanque, né? Vai vir Assassin's Creed, vai vir Batman, vai vir outros jogos. Parece que tá pegando rumo massa. Agora o Wii, coitado, infelizmente tem bons jogos na Nintendo. Você vê a Nintendo, tem Metroid, tem Smash Bros, tem Pokémon, tem sei lá o que, tem Zelda, tem Mario, Galaxy 1, são jogos incríveis. Aí das outras empresas, aí eles deixaram de lado. Não é tão que não tem Street Fighter, não tem Batman, não tem, aí vai seguindo. O grande problema da Nintendo em relação aos jogos de terceira parte é o kit de desenvolvimento, que é muito caro. É. Também. E outra, o hardware da Nintendo, ele é todo pensado para jogos da Nintendo. Também. Então, por exemplo, o Wii, quando saiu, achei excelente, achei... Foi uma revolução, um grande passo. A Nintendo, ela revoluciona muito o hardware dela. Isso. E ela sempre muda o hardware da indústria toda, né? O Kinect só foi inventado porque foi inventado no molde. Isso aí não pode ser negado. É. Mas o que acontece é que dá a sensação assim que o cara tá ali de boa. Aí, rapaz, eu queria um jogo em que eu pudesse jogar como se eu fosse o Link, usando a espada dele. Vou fazer um videogame pra isso. A impressão que dá é essa, porque a Nintendo ela utiliza muito bem, todos os gadgets da Nintendo ela utiliza muito bem. Mas a impressão que dá é que ela não dá suporte para que as outras empresas possam fazer o mesmo. Possam ter essa excelência também. Foi isso que eles, não sei se fosse chamar E3, que lançaram o Wii U. Quando lançaram o Wii U, foi isso que eles falaram. Que não, olha, nesse agora, né, vamos pegar um jogo um pouquinho mais violento. Que vai ajudar a galera. E vamos ajudar a pegar outras empresas. Nós queremos, além do que nós já temos, as outras empresas. Eu gosto muito do Wii, exatamente pelo fato dele inovar, né? Ele traz inovação. Você tem um videogame bom, não se liga, tipo, se você tem jogos bons, não se liga que seu console é bom. Com tipo assim, o Xbox, o PlayStation, eles têm bons jogos, sim, mas o console não faz nada inovador. Exato. Quem inovou foi o Wii, com certeza. Joga o polêmico. Só que aí veio a inovação com, infelizmente, pouco jogo, né? Aí isso. Mas aí que tá. Porque é o problema que a Nintendo dela sobrevive até hoje em questão de jogo. Por causa dos fãs, realmente. Exatamente. Eu queria muito que a Nintendo lançasse uma franquia nova de jogo. Eu espero por isso ansiosamente. Mas... Não, eu não vou nem mentir, não. Eu nunca esperei uma coisa nova na Nintendo. Já tem tanta coisa. Eu espero que eu tô cansado de jogar Zelda, na boa. Tu é doido, mas... Porque você joga Zelda, é a mesma coisa. Sim, todo mundo é a mesma coisa. É assim, ó. Presta atenção. Eu sou um carinha que, por qualquer motivo, tô aqui e tal. É. Fazenda, sei lá, né, de boa. Vamos ali salvar o mundo? Bora! Por que não? Viu aí, me entende. Sem fazer nada, Lúcia. Vamos, qual é? Beleza. Aí você, por qualquer motivo, enfrenta um chefão, meia boca. Aí você tem que fazer três coisas, porque três coisas, por qualquer motivo, vão tornar você o melhor herói do mundo. Aí você vira o melhor herói do mundo, que é marcado pela marcha sua, geralmente. Sim. Aí o que acontece? Por qualquer motivo, opa, tropeçar e perder a espada. Aí você tem que agora fazer oito coisas diferentes. É verdade. E aí você consegue ficar mais foda ainda e de repente, achei a espada que eu tinha passado aqui, agora eu vou melhorar ela e agora eu vou matar o último chefão. A fórmula costuma ser a mesma. Inova, com certeza, inova em gráfico, inova em história. Mas a jogabilidade, o ritmo de jogo do Zelda é sempre o mesmo. Eu queria um jogo que mudasse o ritmo, entendeu? Tipo o Kirby. O Kirby, aquele FK Army, que é pra Wii, ele muda o ritmo de jogo. pelo simplesmente pelo fato de você ter dois jogadores jogando ao mesmo tempo. Que game nunca fez isso? Tentou fazer no GBA, mas era caríssimo só o carro pra você ligar a galera. E agora não, agora você puxa. Posso jogar de duas pessoas com coisa Kirby. Aí mudou a jogabilidade. Mas aí eles só te cortam aí. Que nem Super Mario, ele sempre muda, né? Super Mario. O negócio é que Super Mario é assim: eu tenho o Mario, eu vou botar qualquer coisa Mario e vai vender. Mas será que esse lance aí, né? Porque a própria Nintendo tem meio de mudar. Com toda certeza. É. Hoje em dia as empresas são, elas são lidadas com pessoas que pensam em números. A grande vantagem é essa. E às vezes é também, que é de mudar. E ficar um recebimento do público dos fãs. O público recebeu um. O público hoje é muito. Cara, o público hoje é uma coisa incrível. Eles não recebem novidade. Você leva, e você sente muito isso no quadrinho. Nossa, no quadrinho você sente. Nossa, você, mas eu. Botar Homem-Aranha Negro. Por que você está fazendo assim, mas. Então a gente está experimentando, a gente está justamente vendo que qual é. Não, não é que vai ser. Ultimate é pra mim. A galera quer experimentar, só que não. O cliente, ele não quer que experimente. O cliente da Nintendo, né, se for um exercício vicioso, a Nintendo faz sempre a mesma coisa e o cliente gosta sempre da mesma coisa. E aí, como é que eu vou mexer nisso? Calma que eu vou falar. Nessa época eu procurei no livro de armas, lembra? Lembra que é lembra que é um bicho? É um livro de armas. É na época que a gente jogava. E era na mesma época que tu criou aquele doido que tinha duas mãos. Tá falando de ficha daquele tempo? É, que a gente ganhava. Ah, nesse tempo que era ficha do... Eu não tinha nem barba, mas nesse tempo que já seis ataques, cada flechada. Sim, que aí eu acho que é um D8 mesmo. Certo, sem nenhum. Então é tipo 32 de dano a cada ataque. O máximo. 32 de dano por ataque. E fora o bônus, né? Bônus de ataque, pô. Bônus de ataque de como é? De destreza. Destreza não vai dando de arco flecha, não. Lógico que vai. Vai talento que adiciona. Talento que adiciona. Sim, eu tenho um talento que adiciona. Sim. A bola zoom, né, mano? A bola zoom, né? A bola, é a bola. A bola é mais do mundo. Primeiro, na segunda. Você sai de lá cantando. Certo, mas não, é até pra me chegar até força. Mas não, 16:47. O modificador de 47 é 18. É aquele negócio, mas só que não chega pra ele. Esses seis ataques do Manel aí. Esses seis ataques do Manel acerta um e erra cinco. Questão de sorte aí é o que. Eu acertei o 15, 19. Já pode ir direto. Até 15, 19 pra acertar. Não lembro bem, não. Não vai não lá na bola. Na bola. Eu tô de carona. Vou pra qualquer canto, hein? Na bola lá. Como é? Tu vai até a bola depois, não? Ah, vou deixar ele lá. O Manel tá com nada aí. Eu tô com nada. Manel é gaiato. Não, vamos pra bola. Não tem nada aí. Tô botando um Satrões, só o brinco. Livro dos dinossauros. Tem um livro dos monstros, tá na página depois do dinossauro do cinzento que passou. Ah, meu chato, eu sei que o dinossauro existe. Eu tô dizendo da onde é que o Kruger pode se transformar no dinossauro. É animal, mano. Réptil animal, não sabia que réptil era de animal, não. Eu tô dizendo que a habilidade do druida. Sim, ele vira animal. Transformar em animais e elementais. Depois normal, depois... Não, médio, é pequeno, médio, grande, miúdo, planta, e enorme e elemental. É miúdo, mas é muita apelação, no cara se fica de qualquer canto. Ai, negócio de fuleiragem, viu? Vixe, Maria, é ninja, viu? Isso aí merecia ser gravado. É, o bicho se garantiu que jogou pra cima do táxi, viu? O cara bateu no táxi. Eu só vi ele fazendo já. O cara dobra logo aqui, curva, né? Pra ir pra bola. É, dobra aí, pega a. Cadê a bola, mano? A bola tá bem ali, mano. No final dessa rua aqui. Bola, mano. Aqui na Domingos Olímpicos. 2D4 na primeira chibatada, mais 26, 29. Ah, é, é, Jota, pode pegar direto aqui mesmo, tem razão. Pega direto que vai sair ali de trás do 7 de setembro. Né? Vai passar nas costas do açaí. Ah, não, né? É ali mesmo. Canto que a gente dobra. Ah, o negócio de voltar a jogar, o volta. Todas as partidas que eu joguei, mano, a galera se estressa muito, mano. É, mas é doido. Quando eu chego, mano, que já é isso? Jogar por causa do estresse, mano. O cara tava tudo se tremendo. A galera já na sala do chat do jogo carregando já é. A galera é estressada, mano. É isso aí. Geração. Os caras são tudo nervoso. Os caras, não, eu vou pra ali. O cara já começa dizendo, mid. Não, tu é doido, vai pra puta que pariu, não sei o que. Os caras se xingando lá no chat. Que jogo é esse? Cara, olha assim. 49 na primeira chibatada, na segunda vai mais 40, na terceira não vai querer nem esse resultado. Oi! Mais 49? Não, mais quanto? Mais quanto? 2D8. 43 mais 16. Porra, garra é 2D8. Primeiro ataque de garra, segundo ataque de garra. Cada garra é 2D8. Se eu tirar todos os ataques poderosos, vai ter. É, mano. A primeira garra. Como é, mano? Cada garra é um D8, mano. Dois. Cada magia, mordida do mentinho. Tem luta com os pés também. É a mordida do D8 mais metade de 18. Que é 9. Mais 3 do garra de escudo, da taxa de prestígio. 12. 12. Mais 9. Eu pensei, o Manel joga sem dado e sem nada. Só conversando. Nós temos 8 da mordida, 2D com a garra. A garra é por causa da magia, a do mordidúcio natural. Por isso que é mais poderosa. A garra maior, aí prevalece o maior. A garra tá fechada. Não, meu. É isso, o perro tá assim, mas você não acha que eu não. Tá fechado, ó. Hoje é segunda, pô. Puta que pariu, mano. O cara esqueceu, meu vizinho. Assim não, que a pizzaria é bem aqui, que é bola em peso. Aqui, do lado direito. Ó, o uniforme mal. Pizzaria ali, mano. É aqui pro lado direito, ó. Onde? Carrai pra onde? Pra direita! Carrai pra lá? Direita! Não cai pagar, hein? A pizza é boa, né? Estacionar onde? R$19,90. A estação no posto é aqui. Onde tem a onde? Estacionar na frente dessa. É na frente daquela caminhonete ali. Agora caminhonete. Aqui no posto. Você lembra? Carro é pra onde? Eu concordo com o Neto, vamos. Ah, pra porra, mano. Vocês que não querem comer, mas você tá lá, esperando. Shit. Vê isso, pessoal. Eu? Quero vencer, né? Mas eu vou pegar a ficha hoje, mano. Ei, mas bate aí não! Vou guardar. O boneco cai e morrer. Esse é um satroz, cara. Ele é apelão, mas ele é pelo que não gostava. Não vou fazer mais nada. Fiquei com isso. Pela lógica, o cara pode engolir porque não tem problema. A gente fica lá no virador de 8 mais 3, mas vai ficando lá. Aí já com tem arma cortante, e o bloco flash bomb só vai pro lado, não vai sair porque não pode estar com ponto. Não, pô, mas lógico que eu tenho só a flash e o arco nas cortantes. Eu tenho minha espada longa, minha espada com. É, mas a tua força é a tua força. Tem os equipamentos, né, pô. Não, pode não cortar teu pulso. Como? Mas você vai ter que gastar um movimento pra tirar o arco, botar a arma. Pensei e faz tudo é num movimento só. Quanto é o dano no aço? 8. 2 no estômago do Tiranossauro. Um aço do automático e 2 de 8 mais 3 dentro do esmagamento. Quando estiver dentro do peixão, como é que ele sai? Ou só cortando. Mas só que ele vai ter que trocar o arco pela espada. Quando ele troca, ele volta então... Ele vai ter que dar só um ataque. Aí não dá não, porque o Manel aí só usa o arco. Aí na outra rodada, eu posso fazer o quê? Um ponto outro mais de mim. Ponto, pele rochosa, reduz tanto dano que ele. O Manel acabou de dizer no começo só usa arco. É que ele vai puxar a espada. Porque o cara não tem só um equipamento, mano. Não, mas, ó... Eu ando só com equipamento. Eu ando com equipamento, tem uma clava, uma guitarra e uma lança, uma funda. Então, como é que tá? Que eu tenho uma espada a mais, fora o ar. Não sei, Chapo, você se especializou, você que sabe. Arqueiro tem, mano Mel tem maestria com arco e espada longa. Maestria? Tem maestria de invocar bicho até dar uma dor. Ainda tem uns bichos pra invocar, ainda tem essa parada também, ó. Fodeu, mano. Eu uso o combo triplo do rinoceronte, acontece mais 24 a cada lapada. Deixa aí. Fiz isso hoje com o guardião protetor. Né? Se chamar animal, eu cativo o animal. Como é que vai cativar o animal? Assim, você é um extraplanar, mano. Só fomatizando ele. É um extraplanar, pô. Invocação é extraplanar. Eles querem o urso aí, mano? Oi? Eles querem o urso. O urso é extraplanar, mano. Falar o quê? O druido quando vira animal e preza o tipo dele é humanoide, mas não vira animal não. Ele só vira animal quando subtipo, mas o tipo dele é humanoide. Não é igual esta... ativar tu mesmo não, mano. Sim, o animal que eu chamo é extraplanado. Porque ele vira um plano extraplanado, ele vira um plano natural não. Ele é extraplanado, ele não subtipo as plantas. Sabemos que é extraplanar tudo. Ah, equivocado. Não pode cativar a invocação. Vou por causa disso um clérigo, pode expulsar o morto do invocado. Pois é. Pode. Pode não. Negativo. Não pode. Ele pode destruir, mas expulsar ele expulsa. Expulsar ele foi destruir. Expulsa, mano. E o bicho faz ainda tão pé de resistência, a mata tudo que tem de expulsar ele. Ainda tem um pé de resistência. Bota ela aí nos afins da frente, ó. Virar a beijo. A fúria. Stealth Weapons. Se eu ganhar. Se eu ganhar, eu ganhei. Aqui tá sempre cheio, tá dando. Aí, mano, pneu embaixo, quase. Não, não, não. Peguei, mano, o cara encheu, mano. Ei, mano, não, o pneu tá baixo. Não, né? Tá chegando aqui. Vai bater. Deixa o Jael Machado, não pode ficar abençoado. Eu acho que ele tira cada fim do Machado sem saber, mano. É impressionante. É só pra sempre de carro. É, é só tudo calculado. É para os meninos pequenos, mano. Vai fazer as coisas e passar as coisas. Tudo bem calculado. Tá engraçado. Se tu não consegue calcular, deu um beijo na luz aí, mano. Depois que eu achei esse Deus aí, meu filho, eu gosto de espada com ele. Marcou a pior. Não é, mano? Deus. O cara marcou a muito pior é quando o cara achou Deus do dinossauro aí. Ah, tão grande! Rapaz, tem gente que isso há muito tempo atrás. Mas disse o que, mano? Tem viado mesmo. Tá duvidando do PC, mano. Eu achei que nós só não falta no LOL, né? Montando lá. Ih, o PC parou e pensou. Só comprar pelo pré-formado. Qual? Nada, nada. Tem 60k no pacote. Só tem bicho pesado. Tem 45, aí não vai formar. Macho pré-formado, já metade da arma. A maioria tá certo pra eu querer. Derredando o bucho, tem mais um. Qual o bicho é 45? Sim, fica aí. Tem dois bucho dentro, vai lá. Pensa em receber a rescisão do zona aí do dedo. Rescisão milionária é PC. Cara, 15 anos de empresa. Saiu fora. Aí, mano, bicho ainda queimou, foi um setor todinho. Mas tu levou uma bomba antes de sair pra mim. Eu pensei, tu fez nada durante a empresa, mas tu tinha que quebrar a mesma pia lá. Mas tem muito tempo, ó. O cara tá enchendo Joel, ó. Mas tem dias que o cara não quer fazer nada. Isso aqui, pessoal, vai ficar abrindo, fechando a mão. Pode deixar a barra de um lado assim. Manoel dizendo que do dia que ele sai, vai dar uma cagada no meio de sal. Ei, macho, agora me lembra de cima. Teve um dia no trabalho que faltou águas privadas entupindo, facetando diabo. Que mal, né? É doido, mas eu não fui no banheiro, mano, mas o pessoal tá dizendo, mas que era merda, pra subir de merda. A descarga não funcionava e tava faltando água. Meu Deus, ele falou, salário esforçado, né, mano? Começou pela madrugada. Aí foi no banheiro, aí tinha aquela merda toda na privada. Não, mas eu tenho pouco, a gente vai brigar já. É, depois, né? Depois do trilho aí, pega pra direita. Eu sei, mas aqui teve um carro, um caminhão pra desentupir a barra do que foi isso? Ei, direito. Maria, PC aí, pesado e o PC só a suspensão. Tem que emagrecer um pouquinho, viu, PC? Eu vou tentar ser sua mãe. Louder! Ghostbusters! Hasta la vista, baby.